eu vou começar, eu quero cumprimentar a todas as pessoas aqui presentes e medir tantas pessoas que a gente conhece de rosto, mas não lembrar o nome, e ser uma Rosângela que tive o prazer de conhecer hoje, mais do que vim dar parabenizar, mas quando você disse que você voltou a acreditar que é possível mudar, que as coisas podem acontecer, que você voltou a esperança, isso não tem preço. Em seu nome, eu cumprimento todas as mulheres presentes. Apresentando aqui a Karina, nossa secretária da Promoção Social. Junto com a Karina, cumprimentar a Roseli, que é da coordenadoria, que foi criada dentro da Secretaria da Promoção Social. Cumprimentar a presidente da ONG, a Laí Bretas. E assim, eu conheço a Laí há anos e anos. Comecei a militar nessa questão da mulher. Eu tinha 19, 20 anos e a Laí já estava nessa camada. Como tantas outras mulheres aqui já estavam, a Ruth aqui da Proesp, a turma da Proesp, e que hoje preside a ONG do Gênero e tem hoje o protagonismo de estar realizando esse momento fundamental, imprescindível e de muito orgulho para a nossa cidade. Parabéns a isso, eu cumprimento todas as mulheres e o nosso digno representante masculino também, da ONG Consumo. Obrigada. Cumprimentar. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, o nosso vereador, presidente, vereador da Amizade, que tive o prazer de compartilhar com eles no mandato, hoje com eles de agora. E agradecer, Donizete, porque eu pedi a Roseli para que ela fosse cedida para a prefeitura para coordenar esse trabalho. E já havia pedido antes, tinha sido negado, mas assim, o seu mandato, imediatamente você se colocou à disposição, a Roseli veio para o governo, assumiu a governadoria, então você também, junto conosco, com todas essas mulheres, é um protagonista de um momento muito especial. Obrigada, dona Zé. Vou cumprimentar aqui o nosso vereador Adriano Agora, que todo mundo conhece, Dinho, muito jovem ainda, não sabe o que é a luta da mulher, na sociedade como a nossa. Os homens de hoje dizem que nós reclamamos, mas que a sociedade é justa e igualitária, na verdade, há muito a que se alinhar na direção de uma sociedade mais justa e igualitária. Mas você é muito jovem, você não conhece a história, mas de qualquer forma você é essa, o nosso exército, a nossa luta, a nossa causa. Obrigada. E aí, eu vou falar aqui também o nosso vereador, Ariel Araújo, vereador da Câmara de Cubatão, e também quem trabalha com as mulheres evangélicas, na luta exatamente dessa questão do gênero, do trabalho das mulheres, inclusive, que faz um grande trabalho na Municipal de Cubatão. Além da grande voz, né, Aguinaldo, quando você pega no fone, é um deleite que agora eu ocupei o Aguinaldo Araújo. Parabéns pelo seu trabalho. Só um parênteses, eu tinha que aprender a luta das mulheres. Eu tive o privilégio de abrir a turma de sua luta há 4 anos. Eu quero continuar aqui cumprimentando. Eu gostaria muito que o Ian estivesse aqui, eu sou presidente da Petrobras, que ele é realmente, o Marcelo falou, extremamente empolgado com as coisas, né? E sempre se empolgou com os nossos projetos aqui, sendo parceiro. A Petrobras é uma das maiores empresas do mundo hoje. E é uma grande parceira dos projetos sociais, não só do Batão, como da região inteira, do Brasil inteiro. A Petrobras é uma empresa brasileira e nós temos muito orgulho de ter a primeira refinaria da Petrobras construída no município de Cubatão. Então, ainda tem um ministro do projeto está aqui representado. Foi um grande momento que muito antes de eu chegar aqui, o governador sempre procurou em casa aberta e sempre abriu as portas, atender, sempre nos seus sonhos sociais. Nas questões sociais do nosso município. Obrigada por vir, parceiro. Um grande homem do ano que se referiu a ser. Maravilhoso. Eu não tinha que abrir o ano, eu não tinha o saco dele, vocês não imaginam. Cumprimentar o Marcelo, Marcelo, que é diretor na área de empreendimentos, e eu tenho uma visão empreendedora, e o olhar do Marcelo foi fundamental também para essa construção. Isso aqui é um equipamento de primeiro mundo, gente. Energia solar, economicidade. Isso aqui tem, está com um lugar aqui? Não, foi bem construído com a sua energia solar. tem todas as salas refrigeradas. E nós viemos aqui várias vezes, primeiro era aqui na frente, depois a gente resolveu com mais cartaz. Aí os jovens aí queriam brigar, porque eu, puxa, para que você, como é que fica meu plano? Daí o Ilha, o caso aberto, o Marcelo, o que nós vamos fazer? Conversamos com os jovens e ele falou, pode deixar, vamos mudar, arrumar o plano, colocar toda aquela tela do entorno, que é o que você entrega até o final do ano ainda, e a todos os aqui para o pessoal, para os moradores do Jardim da Silva, que estão em reforma e vão ser mais também para o programa. Então, Marcelo, como você foi para mesmo? É um sonho. Você sonha, mas sonhar só não adianta. Se a gente não colocar o coração, a mão, a vontade, a razão para realizar o sonho, a gente passa só sonhando. Sonhar só não adianta. Agora, quem não sonha também não realiza, né? E é fundamental a realização do sonho, que está acontecendo isso hoje. Quero cumprimentar todo o grupo do Fuxi, em nome da Raquel, que entregou, o grupo entregou essa João Bancins. A Raquel, vem cá, deixa eu falar para vocês. Olha, vem cá, Raquel. A Raquel é apaixonada por artesanato, faz com dedicação, tem um brilhante trabalho em Cubatão, formando mulheres para que tenham independência econômica, como disse a mãe, através da dependência econômica, buscar o seu empoderamento e a sua liberdade. Raquel, parabéns, parabéns para você, todas as mulheres que chegaram, que enfrentaram aqui, que continuam construindo essa liberdade real, de fato, que é a liberdade econômica das mulheres no mercado de trabalho. Parabéns. Eu vou cumprimentar rapidamente, porque todos já foram, mas é preciso lembrar a gente que foi, do Fundo Municipal da Condição Feminina, que é a presidente, pessoa que luta pela questão da mulher, também desde a sua infância, também essa juventude. Quando a gente, nós frequentamos a mesma escola, o mesmo bairro, com as crianças, no grupo escolar de Casqueiro, depois foi a minha aluna química. Foi uma aluna extremamente atuante na escola e hoje, com muito orgulho, é a presidente do Centro Municipal da Comissão Feminina de Cubatão, que fez um grande trabalho. Cumprimentar a Mônica Pimenta, que representa a Confederação das Mulheres da Zintra. Mônica, você representa não só aqui Cubatão, mas você nos representa o Brasil inteiro. Muito obrigada pela sua presença, pela sua lança, pela sua dedicação ao esforço. Quero cumprimentar a nossa delegada, doutora Alain, e que é delegada da Delegacia da Mulher de Cubatão. Tudo é, pode por aqui. Nós estamos chegando, mas ela está presente. E é uma delegada que também senta com a gente, discute as políticas, discute as políticas do município e luta para ter, e eu acho que todos nós vamos nos empenhar para que a Delegacia da Mulher tenha o que merece, que é um prédio digno, um prédio com condições como essa, para que a Delegacia da Mulher atenda com melhores funções as mulheres que se socorrem pelo judiciário. Então, o primeiro diretor Alenio. Cumprimentar a Graça Maria, que é do Centro dos Direitos Humanos. Cadê a Graça? Companheiro de luta da PLS, da educação. Graça, um abraço. Obrigada, Maria. Cumprimentar a Elza, presidente do Municipal dos Direitos da Mulher de Santos, que veio aqui nos prestigiar também, companheira da PLS, né? Elza, 11 anos aí na luta, mas um prazer estar aqui nesse momento. Cumprimentar a Fernanda Vermich, a coordenadora de políticas para mulheres de Santos, por estar com o seu trabalho, como uma luta pela saúde, pela força que você tem, como mulher que luta e que mostra para os outros que é possível dar, pegar os próximos da vida. É uma honra receber aqui. Muito obrigada. Cumprimentar a Eugênia Lisboa, coordenadora de políticas de mulheres, que veio aqui representando ali também pega antiga que a gente tem das lutas também da PLS. A gente foi PLS, ninguém sabe o que é. PLS é o Sindicato das Professoras e Professores do Estado de São Paulo. Mas como a maioria dos professores eram professoras, né? Por isso que é o Sindicato das Professoras e dos Professores. Então a PESP, ela fomentou muitas lideranças que não se trataram pela educação de qualidade, mas se lutaram pela creche dos filhos dos nossos alunos, uma história melhor para o mundo melhor, porque tem mudado muitas outras coisas. Cumprimentar o nosso delegado do Protetor de Cubatão, delegado da Polícia Civil, doutora Adriana, que é a doutora Adriana, Caleito também, e quando a delegada ela precisa, eles trabalham, quando não, simples, eles trabalham em parceria. Cumprimentar o Eduardo, que é presidente da Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Eduardo, por ter uma entrada, dos Direitos da Pessoa com Deficiência da cidade de Cubatão. E cumprimentar o doutor Vanderlei, delegado, doutor Vanderlei Monge. Doutor Vanderlei Monge, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação na cidadania viva da nossa cidade. Obrigada. E, gente, não vou cumprimentar todas as pessoas do governo, que é aqui o secretário Fábio, Benito, Ronaldo, Renê, mas todos sintam-se cumprimentados em nome da nossa secretária, a Karina. E quero também cumprimentar aqui, que foi vereadora comigo no primeiro mandato, a Rosemary de Franco, que acompanhou todo esse processo de perto, era uma vereadora atuante, apaixonada, gostava de várias lutas, para dentro da nossa vida, com cuidado. Obrigada por estar aqui hoje. Eu não sei qual é a minha intervenção, eu estou tão emocionada. Eu olho para lá, tenho vontade de chorar, porque eu estou chorando. A gente olha para a nossa história de mulher e assim, é um encantamento. Tudo que a Nilce cantou aqui com a equipe do Coral Zanzara, né? Eu é feminino, eu é uma mulher muito cuida e a mulher que precisa ser cuidada. A despeito dos homens, dos melhores pessoas do mundo, o homem de ser a melhor homem do mundo, ele jamais será como uma mulher. É muito difícil. Só sabe o que é ser mulher, quem é mulher. Eu acredito muito nesses novos homens, nessa nova sociedade. Mas não sabe assim, é a mulher que quando é adoradora e não tem comida, é que chora junto com o filho. Quando geralmente, hoje está mudando muito, quando a relação afetiva, quando a união se desestabiliza, quem fica e acolhe os filhos, e abraça e chora junto, até o fim, também é a mulher. Quando o filho se perde no caminho, quem sempre dá a mão lá no fundo do poço, durante toda a sua vida, é a mulher. Às vezes não faz sempre, gente, isso está em todo lugar, né? A gente escuta muito assim, quando você é um filho que está bem na vida, ó, acordou, estudou, ó, meu filho. Quando dá para olhar essa mulher e falar, tá vendo? Olha o filho aí, olha o teu filho fez, olha o teu filho não sei o quê. E é assim, gente. E hoje, na época, a gente estudava em classe, só tinha mulher. Nós só fazíamos tempo, abordava. E era tão rico na coisa de leite. Mas assim, os meninos faziam arquitetura, faziam artesanato, aquelas coisas assim que buscava, que navegava na criatividade. E a gente tinha que ficar bordando, fazendo crochê. A gente estava pronto a bordar e fazer crochê. Foi maravilhoso. Mas, pô, eu também queria. Eu queria fazer escultura no gesso, fazer na madeira. Nossa, imagina, isso não era uma coisa feminina. Era só para os meninos. Então, tinha um professor para os meninos, a professora para as meninas. Tudo muito diferente. Eu fui criada, assim, numa família de duas, seis filhos. Eu, filha do meio. Sabe o que é filha do meio? Gente. Caçulinha ou chabazinha? O outro homem. Lava a louça, passa a enxerada, ele estourou. Não era para escovar uma enxeradora? E se, quando eu saía de fora, um dia, para fazer nada com os meus amigos, em casa eu tomava uma surra e eu soltava uma louça. Gente, a gente foi criado assim, não porque nossos pais eram ruins, porque a sociedade assim, nos criaram da melhor forma que eles podiam, porque eles sabiam. Hoje nós não criamos nossos filhos e nossas filhas, dessa era, mas elas sempre foram tiradas. E quando nós entramos na política, gente, não muda nada. Eu vou desculpa a todo mundo do lado, o Dom Zé, meu amigo, o Rinaldo, é a fila do cafezinho, vai passar, na frente a fila do cafezinho. Ah, pensou em ter as mulheres, ah, primeiro não ter. Mas é só isso, gente, não é do Dom Zé, tal, não tem problema nenhum, não. A mulher vai. O espaço do homem dá espaço da política e vai para o enfrentamento muito duro. E principalmente porque o homem não sabe da mulher que ela tem um posicionamento duro. Ele espera uma coisa grande, baixa a cabeça. Nem todo encontro uma mulher que faz um enfrentamento é furada mesmo, de todo lado. Mas é aquilo que eu falei. Nós, a aprendemos na nossa história de vida a sermos mais fortes. Não somos o sexo forte. Nós somos fortes, a vida nos faz forte. A vida nos fornece com todos os desafios que nos impõe numa sociedade que foi construída para os homens e pelos homens, e não para nós. E nós resolvemos entrar nessa sociedade, a fiscalização política, no poder judiciário, como a doutora Pedro, que não tinha mulheres também, entramos no exército, na marinha, na aeronáutica, porque nós não podíamos dar. A única coisa que a gente podia dizer era a mesma. Então, aqui, a gente está aqui hoje, muitas outras mulheres foram abrindo portas. E vocês estão abrindo mais e mais portas para a gente construir essa sociedade justa do ponto de vista também em gênero. Que é uma sociedade que tem emprego para a mulher, que respeita a mulher. E aí, eu vou contar algumas coisas que foi essa caminhada. Aquela lei que a mãe falou, quando eu assumi a cama, eu falei, vou criar o conselho municipal, na época que chamava Conselho Municipal Feminino, uma coisa assim. Não, era condição. Aí fui dar o conselho porque não conhecia o conselho na cidade. Aí a Rosa, não, mas você vai criar o conselho, ele existe. Eu nunca vi esse conselho na cidade, para aquele que ela falou. Ela me criou, só para dizer, ele criou, agora uma gaveta, que estava descendo junto como se fosse um projeto de alguém de Dionísio, e dormiu lá nas gavetas anos e anos. Eu peguei o projeto, fazer a Rose. Ela foi que tinha, eu peguei esse projeto de 86, refiz todo o projeto de modo que ele tivesse viabilidade e que o prefeito fosse obrigado a permitir e dar posse a esse conselho. E foi o que aconteceu. O projeto foi aprovado pela Câmara, por unanimidade, por todas, não só três mulheres, né, por todas as mulheres e por todos os homens daquele plano legislativo. E foi assim que começou a revisar o Conselho da Conduta Menina, que nós não mudamos o nome para dar uma reivindicação. Eu queria mudar, alguns queriam, outros achavam que deviam manter. Não temos mesmo nome, não importa o nome, é o Conselho da Conduta Feminina, e o que importa mesmo é o trabalho e o desempenho que ele está hoje funcionando, já vem funcionando há algum tempo, e foi grandes realizações na cidade. Isso é uma coisa que marca. E uma coisa que marca na minha vida, como mulher, preciso para vocês, eu estou usando a paciência de vocês nesse dia, assim, de caminho 20, né? Mas eu não tenho, assim, muita oportunidade para compartilhar com vocês alguma chance, né? Quando eu ganhei a vereança, primeira vez, eu já passava dos 40 anos. Eu era a única vereadora do meu partido na Câmara. E aí, chegou o dia da mulher, Dia Internacional da Mulher, em março, dia 8 de março, aí foi montada a sessão solene do Dia da Mulher. Fui lindo, convites maravilhosos, homenageadas que vinham de fora. Aí o presidente da Câmara, presidente, quando eu vou poder falar? Não, mas você não pode falar. Mas como eu não posso falar? Porque tem aqui todo o cerimonial e você não fala. É assim, para esse, para o presidente, que é o homem, fala não sei quem. Olha aqui, presidente. Olha aqui, eu vou falar. Nem que eu já sei microfone, nem que você não é a palavra, eu não vou falar. Porque eu não cheguei aqui, depois dos 30 anos da minha vida, para não falar da mulher e de uma mulher. Isso. Mas eu não tenho pensado que a sessão começava, lembrando, para a sessão de Jean, que está o presidente Santo Anizete, o presidente não era o Jean, Jean também passou a vir em com essa outra mundo, não conversar, que começar a sessão, falei, não. Fiz meu bico, cruzei a folha daqui, não sei, vou pedir para ela, vai me negar, ela despertou. E aí foi conversado, hoje foi a cerimonial também. Aí tem o seguinte, como o cerimonial está pronto, eu falo no final. E foi assim que eu subi na tribuna, naquela 8 de março de 2009, usei a palavra. De lá para cá, todos os anos, as mulheres podem falar no plenário, e uma palavra, e de modo geral, faz o Donizete, com a mulher para a priorização do Dia Internacional da Mulher. Se não me engano, ela é bem linda. Então, eu queria compartilhar outra coisa com vocês que aconteceu aqui. Nós vamos colocar a primeira forma ambiental. Eu prefeito, recém-eleito, em 2009, um monte de chuva, buraco de mato, não sei o que, todo mundo mudando. A cidade dela tem os potes ruins, ela tem rio, o pessoal me quebrando, só chuva, vem eu aqui para Petrobras, aqui na Maria. Olha, a primeira fase do meu governo, eu cheio de sonho, né, Marcelo? e aí colocou uma urna, né, um tubo, uma cápsula, uma vilazinha, uma cápsula, né, cheia de cartinhas, dos nossos sonhos, enfermando lá no fundo e colocando. Passou. Aí, abrimos essa parceria, fazendo um projeto, a ONG, tudo pronto para sair. E esse sonho não dá, saiu dois, né? Essas coisas, e até agora do fora. Aí, o pessoal que trabalha aqui, os pedreiros, quando cavou aqui, acharam o livro com os credos. Que não é uma coisa, segue aqui, gente. Aí foi lá no chão. Eu não achei que nós achamos ali esse buraco de horário, porque muitos ficaram. É umas próprias oficiais pedindo um mais justo, mais solidário, que queria essa violência contra a mulher. E tanto que nós sabemos que está violência contra a mulher. A empresa que estava trabalhando aqui era a Asa, né? Ah, e os donos da Asa, ou se vocês eram os mulheres. Nós vamos visitar, terminando a parte da parte mais pesada da obra, né? De cimento pesado e tal. E eu vim aqui e conversei com a pesada toda, né? Que eu brinquei assim, já vai ser uma mulher? Sim, nunca. Eu falei, não tem dor também, é violência. Xingar é violência. Exato, ficou garoto, ficou feia, toda barriga também. Isso é violência, né? Aí, o que fez isso? Aí pediram aqui um dia, junto com ele, que estava aqui, o Carlos Alberto, para que o Oran contratasse as mulheres para o acabamento, para fazer o acabamento desse prédio. Vamos embora. Ela não viu uma figurina construindo o seu próprio espaço. 5 milhões da construção civil, que não estão aqui porque estão trabalhando, empregados e ganhando dinheiro, vieram aqui fazer todo o acabamento, inclusive a rede elétrica, da água da construção civil. Aqui, 5 mulheres trabalharam. Aqui dentro tem o toque da mão de obra feminina, da construção civil, aqui, do centro de violência da mulher. E olha como as políticas têm. Deu certo? Eu vou esbancar que deu certo, dá depoimento, foi na imprensa, foi aqui, foi lá, foi todo mundo. Disse o que surgiu. As meninas, numa coisinha conosco, falei, vamos aproveitar a mão de obra feminina, mulher soldadora, mulher artista, mulher pedreira. E lá na área de Minas hoje tem um mural enorme lá, no outdoor, aqui tem mão de obra feminina, e as mulheres estão sendo qualificadas. Ontem encontrei uma mulher que vem mostrar para mim sua carteira assinada, ela tem mais de 40 anos, ela trabalha na Usiminas, é o primeiro emprego dela, e ela vai fazer curso lá dentro, junto às mulheres. Então a gente avançando, um tijolinho de cada vez, um pedacinho de cada vez. A gente consegue mudar tudo de uma vez só. Mas são coisas muito significativas que foram marcando por essa trajetória. Então, para finalizar, quando eu assumi a Lama, que eu falava mesmo, o estacionamento, eu dei aula 29 anos e dei aula noturno muitas vezes. E no noturno eu tinha muitos alunos da educação de jovens adultos. Então muitas vezes eu ouvi as minhas alunas falando do que elas sofriam. E eu dizia, mas por que você não busca sair dessa situação porque não tem onde ir? Como é que eu faço com os meus filhos? Vou ficar na rua? E muitas vezes. E tem uma delas que me falou muito. Eu agora curso de educação de jovens adultos. E a aluna, muito frequente, sumiu. Ela morava em Vila Esperança. Não sei se ela mora agora, faz tempo que eu não tenho contato. Ela morava em Vila Esperança, sumiu só ela. Eu fui procurar saber o que tinha acontecido, pedi para o grupo ir à casa dela, para ver se ela podia voltar lá no final do curso, para ela voltar. O que aconteceu com ela? Ela falava do marido há 3 meses. O marido pulou lá na casinha onde elas moravam, numa cerquinha na Vila Esperança, entrou. Pegou uma faca de cozinha, enfiou aqui no rosto, barulhando e rasgou até a boca. Ela foi parar no pronto-socorro. E lá foi atendida por uma obra masculina e ela recebeu as costuras assim, no rosto. E quem foi que se escondeu? Foi ele? Foi ela. Ela que foi machucada, ela que foi ferida, ela que sentiu toda a dor, ela tinha vergonha de assim em público, ela se escondeu. Foi por longo para trazê-la de volta, né? Ela, depois a gente conseguiu que ela fizesse plástica. Ela hoje tem só um filhinho que aparece, mas imagina, eu estou falando de uma mulher. tantas outras que morreram, tantas outras que apanham, são molestadas e têm que dormir sob o mesmo teto, na mesma cama do que aquele cara que bateu uma mulher, que achincalhou a mulher, porque 70%, mais de 70% da violência doméstica acontece dentro do seu próprio lar, da sua própria casa, nas mais diversas modalidades. Então vamos sonhar com esse mundo melhor. Mas não dá para dizer que ele existe, que ele ainda não existe. Até porque muitas coisas são... Eu estava brincando hoje com meu marido de manhã, eu falei para ele ontem, que eu fui entregar o complexo educacional do Garagueiro, depois eu fui tomar um chá, um piqueiro, lá na casa de uma família, eu cheguei em casa fazer uma da manhã. Aí sem chá, sem nada, tocando lá no telefone, mas ele olhou assim e falou, ah, não fala na manhã que o certo é que a mulher está pronta, eu vou dar. Mesmo é assim, na luta pela inclusão mulher, a mulher que possa vir aqui para aprender como vai ter curso na área da construção civil, empregabilidade e que a gente continue cada vez mais empregando as mulheres que estão aqui, ó, de vez, são mulheres também de uma parceria que nós fizemos com as empresas de Batão, são agentes sócio-unitários, moradores da vida dos pescadores, que trabalham, são 25 mulheres contratadas lá. Temos muito para fazer? Temos. O transporte municipal hoje, mais de 60% da frota é feminina. São as mulheres que são trabalhadoras, porque é a única cidade que tem a presença trabalhadora e tem muitas mulheres como motorista. 60%, ou seja, quem conduz o transporte da concessionária de transporte no município é a mulher feminina. No setor de vigilância do município, a maior parte é a mulher feminina. E nós não temos a maior parte. Mas, afinal de contas, nós somos metade da sociedade, isso a gente é. Tem espaço para a gente poder cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos pais quando ficam na zero, quando ficam idosos, e ser tratado como ser humano, ou como pessoa que tem a grandiosidade, a mulher única que tem a capacidade de ter o seu corpo, da cor e dos seus corações. Então, muito parabéns a todos, parabéns a ONG, aqui nós temos vocês, a mão na mão, temos o seu dia a dia, luta pelo segundo melhor. Obrigada, gente.